Jesus nos disse: haverá muitos chamados, mas poucos escolhidos. Se nós pensarmos, estudarmos um pouco a saga da humanidade sobre a Terra, nós vamos perceber que sempre houve irmãos nossos maiores que vieram trazendo a palavra de Deus, o ensinamento dele. Nós podemos pegar muito lá no início Abraão, bem depois dele, veio Moisés e por último vem Jesus, fazendo deles uma linha mestra de toda a nossa moral que até hoje a gente tenta entender. Esse chamamento que eles fizeram foi feito para todos. É claro que alguns povos, mais especificamente, que conviviam com essas personalidades, mas a palavra foi ampliada a todos. Por que será que nós, até hoje, não entendemos? Talvez não nós, humanidade, mas nós, individualidades. Quantas vezes nós já escutamos essas palavras e quantas vezes nós as recusamos? É como o exemplo da semente, que ela precisa de um solo apropriado para poder crescer, para poder se desenvolver e frutificar. Aquela que é lançada onde não existe condições, como nós mesmos, quando nós não damos atenção a todas essas palavras, essa semente não brota. Ou quando nós não temos a firmeza perante os obstáculos que a vida nos oferece, significa que as nossas raízes não estão profundas. Na primeira situação, nós fraquejamos. Ainda aquelas que muitas vezes, frente às situações materiais, às seduções que o mundo nos oferece, não resiste e abandona. Então nós não somos aquela terra fértil para fazer com que essa semente plantada por esses irmãos nossos frutifique. Nos falta ainda muita força de vontade. Poucos de nós são aqueles que podem ser chamados de cristãos. Porque a diferença entre acreditar e fazer é grande. Todos nós acreditamos em Cristo, mas não seguimos o que Ele nos falou. É por isso que a porta é estreita, que nós precisamos renunciar a tudo aquilo que nós gostamos. É só nós pensarmos durante o nosso dia o que nós fazemos e quanto do que nós fazemos é para a nossa satisfação. O quanto do que nós fazemos não agrega nada no nosso processo evolutivo. E pior, vai nos encaminhando para aquela porta larga que ele nos fala. A porta larga de um mundo onde ainda predomina o mal, que quando nós fazemos o mal, nós justificamos o porquê fazemos, achamos que temos razão. Os nossos apegos, que nós confundimos com amor, a nossa ambição e a nossa competição, que nós achamos que é progresso. Então nós deturpamos as questões e tentamos adequar elas à nossa vontade. O ter nos fascina e nos proporciona sensações de prazer, só que são prazeres efêmeros, prazeres que passam muito rápido. E esses prazeres, por passarem rápido, pedem sempre mais, porque não satisfaz. Nós precisamos constantemente repetir. E aí, o nosso ser, ele vai ficando esquecido, distante, porque nós nos preocupamos apenas com o ter. Experimenta. Querer fazer o bem sem convicção. E vai ver quantas situações, quantos entraves vão aparecer para que ele não se realize. É só para nos testar, para ver se realmente nós queremos fazer esse bem. É a tal da porta estreita. Porque deixar de fazer aquilo que eu gosto por uma causa precisa de muito esforço sobre mim mesmo. É a mim que eu preciso superar. Em suma, já passou da nossa hora de atender esse chamado. Nós já escutamos muitas vezes. Nós precisamos desapegar de nós mesmos. Que essas palavras de Jesus possam ecoar no nosso pensamento durante todo o nosso dia, para a gente perceber ao que nós estamos dando vazão. Ao chamado ou à nossa vontade ilusória? Pensemos nisso e que Deus continue nos abençoando a todos. E que assim seja.